mais altos que o céu, mais profundos que o mar, mas ainda que eu não consiga entender, nele vou confiar enquanto viver. Ainda que Deus me mate, ainda que Deus me mate, nele confiarei. Minha fé.